Aô! Trai o Xandó pra menina! Seu Jane Lima! Joga pra cima! Vai! Uma taça de Xandó, um calor no edredom, cê tirando meu batom, é bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Xandó, um calor no edredom, tirando meu batom, é bom, bom, bom. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer, relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando toda, tô querendo te pegar gostoso, fazer você pirar daquele jeito bom, bom, bom, bom. Eu tô cheia de maldade, primeiro eu vou provocar, depois vou te devorar pra te deixar. Eu quero te provocar, mas ó, vai! Joga, menina! Isso é Jane Lima. Traz o Xandó, vai! Uma taça de Xandó, o calor no edredom, cê tirando meu batom, é bom. De Xandó, o calor do edredom, cê tirando meu batom, é bom, bom, bom. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer, relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando toda, eu tô querendo te pegar gostoso, fazer você pirar daquele jeito bom, bom, bom, bom. Eu tô cheia de depois vou te devorar pra te deixar com vontade. Eu quero te provocar, mas ó, uma taça de Xandó, o calor do edredom, cê tirando meu batom, é bom, bom, bom. Uma taça de Xandó, o calor do edredom, é bom, bom, bom, bom. Uma taça de Xandó, um calor no edredom, cê tirando meu batom, é bom, bom, bom, vai! Uma taça de Xandó, um calor no edredom,